Os irmãos Ellison e Jonil. É talento puro ao seu dispor. E agora pra todo mundo dançar agarradinho, Ellison! Arrebenta, pai! Ellison. Tá botando cerveja aqui pro compadre Paulinho. E aproveita também e traz um pacote de gelico, viu, meu garçom? Viver assim. Aí, Romário! Onde se esconde, volta pra mim, amor da minha. Toda a família Porpino, Ellison. Tá ali também, obrigado, valeu! Demais. DJ Ellison de Marudazinho, meu maninho! Renan Mesquita, Gratíssima Rayane, Guara Viana. Obrigado, minha família querida Luna. Tem que tirar o chapéu, viu? Vamos degustar um pouquinho desse bolo aí. É bonito, pai, pai. Se o mortadela não me levar esse bolo hoje. Valeu, Kelvin. Vamos nessa sequência aí, Rafael e Alana. Um grande abraço, Rafael Valadares. Tamo junto, velha guarda. Alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver sem ti. Tem em minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça. Minha grande amiga Stephanie. Está aqui comigo, Stephanie Pop. Um grande abraço, sua maninha Érica. E Elane. Sinto as batidas do teu. Josimar, velha guarda, bora DJ Josimar. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. Toda equipe Whisky. Obrigado, Maigo. Japonês Diego da Pedreira, tana. Bora, Diego. Tá aqui no som, meu irmão. DJ Ellison. DJ Ellison. Em ação. Relembra aí, vai. Foi bom amar você. Passar a noite contigo. Em pleno Natalzão. Foi bom demais. Esse é o pop, papai. Você me fascina e enlouquece o coração. Isso é pra ti, bora, faz gostoso. Tu, vai, faz. Vem colar o teu corpo no meu e fazer de mim a tua mulher. Vem, meu amor, dançar com o Didigo. O amor está no ar. gente já começa. Luz da nave do som, estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção. Hoje é aniversário do Wesley Guimarães. Parabéns, Wesley! Já que Terremoto também tá com ele! Sei que agora eu posso dizer: te amo, meu amor. E aí, Ingrid? Agora vou te ter. Ingrid Silva, meu bem maior. Também. Quando eu recordo teus beijos em mim, olha aí! Chego até a tremer. Meu bem querer pra sempre é todo teu. Eu te juro, meu amor. Eu viajo em teus beijos quando estou. E aí, Kingo? Do Esquadrão Escorpião! Didi Jumar em quem vem, decolando espaçonave Rubi. Rubi, és meu Rubi, pra sempre vou te amar. Apaixonada por você estou. Eu quero só você vir para os meus braços, vem. Você é meu. Olha, a união começou aqui no pop e não pode terminar nunca, meu irmão. Renan Miranda e Jaque Terremoto, bora lá. Juninho, irmão do Motora Pezão, ele veio direto de São Luís do Maranhão pra curtir com a gente. Feliz Natal, Juninho! Despertou em mim um desejo, a vontade de te encontrar. E aí, gatinha? Gata, quando eu te vejo, fico louco pra te amar. Não consigo mais conter os impulsos dessa paixão. Só quero você do meu lado pra viver esse intenso amor. Curtindo e dançando ao melhor som. DJ Dini e Toninho a comandar. O alto sonoro vai subir. Esse é o trem de terra do Pinandá. O Alexandre da Marambaia, a primeira do Maletinha. O Aquió, Luciana, Rainha da Capa. Obrigado, gente, valeu. Esquenta sem tirar de dentro, DJ Alisson. Deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. DJ Alisson. Algo diferente eu senti quando você olhou pra mim. Logo eu percebi que querias me tocar. Escute, meu grande. E aí, César Rick, meu marinheiro. O que sofreu o tempo a par. Wendel, Família Eco. E o que passou. Playboy da Golada, Luke. Você me olhar. Pitch. Tio Gordão, obrigado, gente. Essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz. Será que mente o teu olhar? Ao te olhar eu descobri o que eu sinto por ti. É amor, desejo e paixão. És a dona do meu coração. Escute, meu grande amor, o que sofri o tempo apagou. Esqueci o que de peixe. E você me olhar. É tão difícil controlar. É amor. É Sérgio do Castro. Que louca de te amar. Venha me fazer feliz. Tenho muito amor pra dar. vai pegar. Dale, DJ Ellison! Quando lembro dos momentos que vivi com você, bate uma saudade aqui dentro de mim. Sofro no meu canto. Bora, Mago! Amanhecido, beijo, até Tapanã! Porque você. Marinheiro Coelho 2. Acho que quando ele pega lá no timão, eu te vejo em meus sonhos, mas o bagulho fica doido. Aqui não dá mais sem o teu calor. O meu corpo sente a fome. E aí, Wendel? Bora, Diegão da Pedreira! Eu sou maluca, sou louca por você. As nossas Marias do Pop tá ali com a gente. Obrigado, meninas Marias. Maria Belaçuri, Maria Freitas. Valeu, meninas. Aqui do lado esquerdo, o meu maninho Breno Lucas, Bruninho S.A. Tamo junto, moleque. Menina da Dinas. Dari BSP, Jaqueline Sages. É, mulheres! Será que hoje ainda rola uma beiradinha? Será, será? Titirari, tirari, dararara. Titirari, tirari, dararara. Eu tô bolada. Titirari, tirari. Porfino! Obrigado, gente! DJ Ellison. Foi como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei... Olha o Jefferson Pop! Se tu não gravou esse set aí, mano, me abaixou. É doido. Meu Deus! Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Eita, Noelle! Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe, onde você está? Ela tá aqui! Não tá dando certo, não complica. Não tá dando certo, vaza, papai. Não complique, não sou mais sua. Muito simples, só fazer depois. Mais um, tá dois. Para, primo Guido. Sou eu. Direto de São Miguel, hein? Daqui a pouquinho partiu Bragança. Sozinho. City Park. Super Pop Fruto Sensual, cerveja, um real a noite toda. Vou viver o meu. Obrigado, Diego, Coco, Side, os empresários do sushi, tamo junto. Desejo proibido. Pra cima, Leozinho, S.A. Tu me abandona, tu esquece, mas eu não. longe, viu? Não te afoba. Tem amor. Bragança, pai. Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor. Tem amor. Vamos fazer amor. Eu sei que você me deseja, então vamos fazer. Zolho, coroa. A família Pitt lá da cabanagem. Aquele abraço. Vou te jogar na cama pra te dar o eu te jogar na rede pra te dar o meu calor. Eu te deito no chão, te dou tanta pressão. Você vai nas estrelas sentindo tanta emoção. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Te dou o meu amor e te faço suar. Patrimônio, é pra ti o seu grande. Rapaz, a mulher que comanda tudo aí. Qualquer falta de respeito, ela mete o chifre. Sabe por que eu voltei? Não tinha como viver na solidão sem você. Me aceite de novo. Vai ser pra sempre. Até a lua eu vou buscar pra te dar de presente. Vem amor, vem aqui, vem me amar. Faz muito frio. DJ Luciano da Van tá aqui com a gente. Cadê você? Rodrigo Menezes. Não vem aqui. Boa tarde, Josimar, tamo juntos. Ser meu corpo. Jorginho dos Fanáticos. Boca de peixe, velha guarda. Vem aqui. Vem me amar. Era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. E comandando o palco central, Ronaldinha, Luana, Isabela. E aí, meninas? Sei que eu não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Se me confunde, amor. Não se nega pra você. Bora, Will. Ted, é a galera da GDU, aquela velha guarda, né, meu irmão? Você não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar. Um, dois, três, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Essa mulher, ela é muito dela. Vem comigo, vem comigo. DJ Alisson. Juninho, desse jeito você me deixa louca. Bora, danada. Toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Vai confiar, sem contar, sentar, sentar, sem contar. Vai confiar, sem contar, sentar, sentar, sem contar. Eu vou Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, Pop Live. Vem, malandro! Malandamente. E aí, meu mano, e aí, no show, hein? Deixa na batida, deixa no batidão, deixa no batidão. Bora, DJL, sacode, sacode. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz, piriquita boa, piriquita boa, piriquita boa, boa, é sim, não é. E deixa na batida, e deixa na batida, deixa, deixa assim. E a galera faz assim, ó. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa. Bora Nara, bora Nenê, bora Jaqueline, bora tomar uma, aquele velho uísque. E aí, Júnior? É só fala, cabecinha, papai. Olha só, olha só, olha só. Tem que tirar o chefe. Só catuca. Alô, Jonathan. Então, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Olha só, olha só, olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão. Eu, o águia voou, voou. O águia voou, voou. Deixa voar, deixa voar. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a bicada. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Turn down for what? Rafael Siqueira, Nil Super VIP, Amandina, tá todo mundo aí com eles. E aí, Neymi, o cabeleireiro? A Jéssica da família Kine. Parabéns. Prague. A família Kine. Tamo junto sempre, viu? Aqui no Pop. Essa galera sempre vai ser lembrada por todos nós. Não é de hoje, não, pá. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Só velha guarda, né, mano? Vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. Valeu. Feliz Natal, Paturi. Cidade Folia, tudo nosso. Agora Réveillon. Vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. passou o Natal junto com a gente. Obrigado, viu, mano? E ganhei som. Sempre naquele, naquele apoio. Daquilo que eu falo, é acelerado, mas ele tá com a gente. Está presente quando eu te preciso. Renan Mesqui! Eu sei. Anota a placa do cara aí, mano. Nas mãos, você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Vou tirar o pé. Olha o Zeca da Joia, o Diego da Pedreira e a Thalia Rocha, equipe Bela Vista, Bala, Rick Tel, o Dago, Renatinho. Essa relação, pensei que me amavas, mas na real é só atração. Banda AR15, disparando sucesso. Nunca está presente quando eu te preciso. Instituto! Deixa comigo. Ele pediu, eu tenho que tocar. Aqui quem manda é o povo, maninho. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia. Olha o Jaderson! Vai... Lá do Pop Sul também! Bora, Jaderson! Eu ninguém te amou. Um dia vou te esquecer. Um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Tem muita gente que não curte essas músicas, mas tem gente que chora. Segue o seu caminho, vai. E deixa que... Meu amigo gordo da tartaruga, não esquenta, mano. Não esquece que um dia eu te amei. Amanhã ela volta, pai. Amor, só que você não deu valor. Normal. Um dia você vai lembrar. Um dia a gente perde, mas no outro a gente ganha. Pedindo pra voltar. Banda AR15, disparando sucesso. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai. Falou, coroa! O da família Pitt! É, olha o meu amigo Rafael! Isso é pra valer. Também dá embora, Rafa! Manda os brontes! A maior referência em Melody! Você. Bora, Rafael! E... Pra cima, Valadaro! Quando acordei, você. Obrigado, Bilzinho do Crocodilo! Bateu. Tamo junto, moleque! Bate a vontade de gritar. Quero sonhar de novo. Dessa vez você não vai escapar. Quem sabe canta! O nosso amor. Edson, aquele abraço pra ti, mano. E toda a galera pedindo a cabanagem. Jade, né, meu irmão? Aquele abraço, meu irmão. A galera do Porpino aqui com a gente. A família Porpino. Vou passar por lá. Eu não digo eu, mas o Nandinho pode esperar lá, viu, mano? Quem foi que disse que não penso em você? Quem foi que disse que não choro por você? O Nandinho vai nos representar lá, viu? Adoro quando me chamar de vai sim. Não se preocupe, meu. Obrigado, mano. Tamo junto, garoto. Se eu te perder, meu mundo vai. Já sentou, Anderson? Não tem sentido, é melhor nem falar. Beckzinho limpando o salão. Beijo agora. Pra cima, revoltado. Amor bandido, roubou meu coração. Fica comigo, eu gosto de você. Por causa desse amor, eu abandonei meu mundo. Eu penso em você a cada segundo. É pro Ciro, rock de bicheiro. Quero te amar, vamos fugir. Foge com ela, aquela morena. Foge, foge com ela. Do amor bandido, que você me fez. E aí, Jamaico. Japonês. Pensando em você. O DJ Top Marketing do Brasil. Agora quem é que já tá armado aí com uma gata quase selado? É você, nenê. Arrebenta, pai, vai! E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. Bora, Caribe! E vá na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos pular, rapaz, que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. Vamos pular, rapaz, que eu peço aquele vinho do bom. Bora, Eder, mano, vai, como é que é, mano? Deixa comigo que pra isso eu... Eles, Charles, eu não te afogo, o Bangu tá virando. E daí que é nosso primeiro encontro. Hoje te beijo pronto. Deixa comigo, Enio. Bora pra cima, Enio. Chega pra resenha, Ferrugê. Vamos lá. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou. Bora aqui, Maninho. Diego, empresário do sushi. O Coco. O Leandro. Borges. Vai na fé, aposta. Bora, Leandro. Que ela é uma boa menina. Eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, já foi? Tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho. Até camisa de fã clube, pai. E vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece. E aí, Stefano? O que aconteceu, Cassete? O que aconteceu? Não deu, foi, pai? Foi, não deu. Já se acostumou com a cidade nova. Quando é que vem aqui? Eu tô com... Cadê o Ciro? Ficou? Mas pra te ter de volta, a distância tá maltratando. Eu sei que fortalece a nossa relação, mas eu... Bora me revoltar. Revoltados, Buracandos, parabéns! E eu tá caro, eu vou de busão. É tudo diferente. Você é no norte, eu no sul. O céu é cinza, o outro... O Dario VSP, Jaqueline Sagem! Exatamente igual, tô em São Paulo, tô em Natal. Você no norte, eu no sul. O céu é cinza, o outro azul. Mas a saudade é exatamente igual, tô em São Paulo, tô em Natal. Ai, ai, ai, ai. O meu amigo Elton, ai, ai, lá do Trocangino, também tá aí, valeu, Elton! Ai, ai, ai, ai. É muita pressão, doido! Um, dois, três! E aí, meu empresário Magno, lá de São Caetano! Bora, Bruna, bora, Magno! Cabeça e cabeça, como é? Mi música não discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte, bailando y se baila. E agora, doido? O que que tu vai fazer, maninho? não tem outra saída, galera. Dançar, dançar, dançar e dançar, dançar, dançar. Pedreira, a gata Tália, direto de Fortaleza, Júnior do Gomes, você mandou. Meu amor, vou encontrar. Primo Guido, você. Direto de São Miguel, mano. Aquele abraço! Meu choque, meu choque. Com esse som, vou mostrar também. A união fortalece, né? O Padre Paulinho, meu patrimônio, bola. A joia já tá 5 dias sem dormir. Por isso que ele tá assim. Meu amor, enfermeiro Mira. E a Gigi tá aqui, ó. Que me abandonou. Se foi, me deixou aqui. Isso não é só o uísque, Zeca da Joia. Sofrendo e chorando por ti. A nossa. E uma galera que é isso. O Batistão, Suzy, Boca de Peixe, Monique. Alô, Jorginho, alô, Clay, e do Playboy, Kathleen, todo mundo no show do H de Fogo. Sozinho já não sei pra onde ir. E ao menos um pouco, que eu vou correndo encontrar você. Essa distância. Calma. Só... Mortadela não deixa, mandou um abraço pro gordo da tartaruga. É gordo! Essa é pra ti. Porque me abandonou. E ninguém abandona ninguém. A gente só faz assim pra galera voltar com fogo. Vim na vida o som. Mais a pedra vem pra cá. Vim na vida o som. Mais a pedra vem pra cá. DJ. Chega de pedir mais uma chance. Procure outro lance. Não preciso de você. Tava certo em duvidar. E suas saídinhas estão de tejo mar. E você toda safadinha se fingindo de... O Ninho da Super VIP tá na reta aguardando. Ninho, eu juro você vai pagar. Eu vou mandar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Faça o que quiser. Não sou donzela, sou mulher. Aqui. parceiro Louro, da Mega Pack. Deve se botar aquela, maninho, de qual, Louro? Aquela, maninho! Com você, viajo na batida, me dá prazer. Vem logo pros meus braços me aquecer. E se você não vem, eu vou enlouquecer. Live! Sou de você, yeah. Meu amor, a noite está fria, sem você estou sozinha nesse quarto, fica. Toda segunda-feira eu vou... tem caribinho, tem o pop. É nesse climão! Venha dançar e não pare. A festa de aparelhagem não tem quem comprar. Rebeca, Raquel, família Lima. Eu sei que você vem. Eu vou curtir esse som. O águia de fogo arrasta o povão. Bezerra Pop Uber, todo mundo aí no palco! Go. DJ Ellison em ação. Miranda, Rodrigo Menezes, já aqui comigo, morto teu pescoço. Ele o motor é Josimar, desço no teu corpo e não para não, Josimar vai pra cima, maninho. As aventuras de amor e paixão, eu hoje guardo no meu coração, triste eu estou longe de você. Chegar com a gente o Ciro, Rock de Bicheiro, aí é moral pra todos os lados, hein, mano? Tamo junto, Rafael Valadares, Alana, também deu valor nessa sequência aí, garoto. Paulinho da equipe nossa, parabéns, Paulinho! Banda R15, disparando sucesso. Quando te conheci, logo me apaixonei, não consegui conter meu coração. Te desejo além do prazer, meu amor, sou louco por você. Meu amor, sou louco por você. Meu amor, me diga onde está. O meu coração chama por você. E aí, meu maninho Cláudio e a Dayara, o casal da equipe curtindo a vida. Valeu, que a vida família queira. Raiana também. E aí, Alê? E aí, Juni? E aí, Assis? Jackson Silva, Maicon Alves, Janinho Celó, Iago. Talvez você já... Estela Costa, Raul Felipe, Ratinho. Lembranças. Parabéns, Júlia Super, PDJ Live. Estão dentro de mim. Cruzu, GDP, tá lindo? A saudade que me falou. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Uma das equipes que a gente tem um carinho, sempre teve mesmo. Aê, Paulinho, bem lembrado, viu, mano? Você e o culpado de golo! Quem tem história, mano, jamais será apagado da memória. DJ Alisson! Alô, Cicinho! Ei, DJ! Ei, hey, maninho! Ela não gosta de curtir o batidão. Ela não gosta de dançar, a mina é doida, irmão. Ela não gosta do DJ, só da mancada. Pop, som e GTA, é uma parada. Ela roda e é rodada da rapaziada. E a galera GTA diz assim: para, para, para, nega, para. Galera GTA, essa galera é consagrada. Para, para, para, nega, para. Galera GTA, essa galera é respeitada. A galera já conhece, você merece. DJ Zé Lice Juninho, você enlouquece. Olha, você chegou na festa, foi uma mancada. Você tem uma de difícil, agora tá rodada. E aí, Dinelson, aquele abraço pra você. E o Will, a galera lá do Porpino. Sim, para, para. E o gerente Hugo. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar. É o homem do sushi, Tocó, Catar Sushi. Tá aqui presente com a gente. Onde fica, mano? Percebi que jamais vou te esquecer. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Gente, meu dançarino Luane e Isabela, as meninas dando show aí no palco junto com o Bezerra. Daniel, bora Daniel, ô Daniel. Inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio, o som, ele é digital. E a galera vai curtindo assim, maninho. Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. Uma melodia que traz você pra mim. Eu tenho com você. Dó, ré ou mi, a nota não sei dizer, que represente a força dessa paixão. Meu anjo, voz agora, mano. Te reacendi a chama aqui no meu coração. Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou. Ouvindo aquela música que fala de amor. Só de amor. Que fala de amor. Fala de amor. Bora, papai! Com duas horas, dias, meses que não tenho mais você. Sabe como é que é, né, maninho? Quem a velha guarda sempre será. Primo! O Caio! A Carol! A Patizinha! Estão desde o Paraclube com a gente! Sunicel, o homem do celular! Da cabanagem é a sua primeira dama! O Alexandre da Marambaia é a primeira dama! E a Luciana e a Rainha. Se eu amanhecer, olha pra aí, parou aqui. Eu vou chorar, vou sofrer. Cadê você? Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você é o meu lar. Toma, te juro no comércio. E aí, Felipe Romero, grande abraço. Eu entendo, eu fui o corpo. Júlio Castro, para meu super azar da alegria. Vai! Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei, te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Prepara pros parabéns aí, Tomix, Nandinho, Vitor. Mas só se eu me ver o Vesgo, ele fica doido. O Vesgo tá hipnotizando agora, meu irmão. Vai, vai, vai. Ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Antes da minha. E aí, Kengo, pato! Esquadrão Scorpion! Ela virou moleca doida. DJ Lohan que tá tocando. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca. Vou de quatro no caralho, eu por cima e tu por baixo. Caralho, bota, bota, bota, bota aqui, bota, bota. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Apagou, acendeu, apagou, acendeu, acende tudo. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá no pop que você vai. Bora, bora. No pop lá e ver. Hoje vai ter pousadia. E o Bismarck também veio. O que aconteceu, Bismarck? Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta aqui no pop, aqui no pop, pop. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta aqui no pop, aqui no pop. Bora com o Padre Paulinho! Vem, vem, vem! É o Padre Pop Live! Ele tem uma carteirinha que ele manda lá, é vitalícia a carteirinha, viu? Contrata o Valmer e o louro da Mega Pack. Primo Eric. E também a Carolzinha no Caio. Desde ontem com a gente. DJ Sander das Produções. E aí, Alan, BD40L. DJ Marcos Cauê. produzindo o que você gosta de ouvir. Estaremos em Bragança. Obrigado, Papai do Céu. Feliz Natal para todo mundo. O nosso Natal foi mais do que perfeito. Obrigado, amigos. Obrigado, família Pop. E no Réveillon tem Cidade Funil. Bora pra cima! De Jesus Cristo, olha aí a galera aí. O Paulinho da equipe nós, parabéns pra você, Paulinho. Direto de Castanhal, Jean dos Oques, Rodrigo Abugento, bora Rodrigo, como todos os anos, maninho. Vitor Moraes, Laís, a família Queredura, a família PDJ Live e o Zé Voltados. Tá todo mundo de aniversário, aniversário. Polizinha da Nike! Bora, Poli! Muito obrigado, Ingrid Barbosa, Tatiane também! Harmonia, irmandade, é o que a gente deseja pra todo mundo. E muito Deus no família que nem sacode todo o norte. Assim. Bomba Kenan! Para tudo, para tudo. Paramos. Agora a chapa vai esquentar, hein? Sim, doida! Como é que é? Já chegou alucinando, meu amor. Família Kennedy. Quando a gente vai em outras cidades e outros estados, pra quebrar. A galera fala disso, os fã-clubes arrebentam. Família Kennedy sacode todo o norte. Fim de semana é pura curtição. Vou pegar a minha gata e ostentar, meu irmão. A gente vem aqui pro outro lado. Família Kennedy. Obrigado, gente! Feliz aniversário, querido! Agora é agito, o quarteto já... Johnny Assis, todo mundo aí! Assim! Banda de cá! Agora bora falar aqui, Edson! Da nossa Super PDJ Live! Muita mão, meu. Eu sou o PDJ, polêmico do pop. Eu sou o PDJ, polêmico do pop. Temos dinheiro e temos humildade com as rainhas PDJ. Não tem rivalidade. Sim. Valor e você dá valor. Olha as rainhas. Te ligou? Teve Sinandinho, os DJs que são parceiro. LC Juninho, explode o show inteiro. Estremece o Jaberlândia, nós somos da paz. Mas não tira barato. Que a gente faz. Deixa eu falar o nome deles aqui. Patiana Paranazzo, Senna, Jadson, Maico Alves, Janisson, Eloy, Iago, Estela, Costa, Raul, Ratinho, Andressa. Que hoje tem pop, os PDJ tá bom em peso. Que hoje tem pop, os PDJ tá bom em peso. Que hoje tem pop, os PDJ tá bom em peso. Alô, Armandinho! DJ Alô. É show profissional, o quarteto tem moral. É show profissional, o quarteto tem moral. Tô respeitado de mojo. Agora vamos partir pro sideral, pro sideral, pro sideral, pro sideral, pro sideral. Hey! Oh! Hey! Anjos revoltados do sideral anjos revoltados do sideral completam mais um ano de existência. A equipe que representa o sideral. Parabéns, meus revoltados. Vamos comemorar. Quero ver quem tá de rock levantando a mão. Quero ver quem tá de rock levantando a mão. Levantando a mão, levantando a mão. Levanta aí, meus revoltados. Santorini. Então toma no batidão, toma, toma no batidão. Toma no batidão, toma, no batidão. Toma no batidão, toma no batidão. Obrigado, Vanzinho. William Souza, Landinho, Maurício, Beckzinho, Jean Moreno, Johnny Santos. Obrigado, gente! À tua disposição, 5 anos na ativa, então toma pressão. Porque quem tem nos própria, até no escuro brilha, revoltado do pop. É... E a família Pitch na cabanagem! Tem nos própria, até no escuro brilha. Mortadela não veio hoje, mortadela. Bora, pai! Brilha. Porque quem tem nos própria, até no escuro brilha, revoltado do pop. Essa é minha família. Porque quem tem nos própria, até no escuro brilha, revoltado do pop. Essa é minha família. MCG3 na voz, Junior Santorini na produção. Por essa, nem o futuro esperava. Quero ver quem tá de rock levantando a mão. Quero ver quem tá de rock levantando a mão. Levantando a mão, levantando a mão. Levantando a mão, levantando a mão. Santorini. Então toma no batidão, toma, toma no batidão. Toma no batidão, toma, toma no batidão. Toma no batidão, toma, toma no batidão. Toma no batidão, toma, toma no batidão. Revoltados do pop, já estão na área. Pode chegar junto e vai descendo as garrafas. Vou botar vários uísques na sua disposição. 5 anos na ativa, então toma. Muito obrigado, meus revoltados. Quem tem nos própria, até no... Que venham muito mais anos aí do nosso lado. É minha. Só apenas 5 anos. Quem tem nos que venham muito mais, meu mano. Revoltado. Tamo junto sempre. É minha família. Porque quem tem nos próprios. É no escuro brilha. É no do pop, essa é minha família. Porque quem tem nos própria, até no escuro brilha. Revoltados do pop, essa é minha família. E essa aqui vai em homenagem ao meu amigo Paulinho, direto de Castanhal! todos os anos a gente tocava essa festa lá em Castanhal, e esse ano a gente resolveu fazer aqui em Belém o nosso Natalzão também. Paulinho, eu não tô vendo ele, mas eu sei que ele tá aí. Bota pra cima, bota pra cima, Paulinho. Um, dois, três, um. As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe picada. É o pop na pressão. Parabéns, Angélica Lisboa! Águia! Que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra pirar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta Ellison. A DJ Ellison e Juninho, DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha. O pop live no comando, minha águia dá o gritinho. Toma, toma, toma, toma, toma. Perfume bom é o quê? Tá na gaiola. Cheiro de marola boa. Vem, tá na gaiola. Várias novinhas jogando. Vem, tá na gaiola. E os moleque embrasando. Vem, tá na gaiola. Prepara aí, Salvador, fecha! E aí, Bruno? Vai, não para, perde a linha. E a primeira dama tá aqui com a gente no Águia de Fogo. Obrigado, mano. Canta, canta, canta aí, Ellison. Vou pro baile da gaiola, ah, na intenção de beber. Te pego do baile, te vejo sarando. Eu te dou tal, você gosta. DJ Guerra Minha tá no circuito aqui no pop do Caribe. Toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma. Toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma. sair da gaiola. Balão Lu! Na intenção de beber. Playboy! Tiver bora, Mago! Falou, Pete! Você gosta? Bora! Chamanagem! Pega no beco de força, Fortaleza! Toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma. Será? Toma que toma, toma que toma, toma que toma. Toma, Stefo! Bora, Goto da Tartaruga! Bora, Cristine, bora, que é sete agora, pausão! Toma! Alô, Cristine, o pop! Quem veio com seu melhor amigo? Quem veio com sua melhor amiga? Abraça ele, abraça ela, abraça ele. Faça um joia, junta, junta assim, ó. Junta os amigos assim, ó. Abraça junta, isso, junta, junta, junta, junta. Só quem tem um amigo, quem tem um amigo. Abraça os parceiros. Abraça os pode chegar, pode chegar. Quem tem um amigo que já levou chifre, sabe aonde você tá? Vai, pegadeira. Aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? Aqui no pop. Não entendi. Aqui no Caribe. Um, dois, tira o pé do chão e solta, porra. E solta, porra. E solta, porra. E solta, porra. É o Águia de Fogo.